pedra na mão, a testa aquecer. Disse-me uma vez e foi demais. Calam-se as vozes, ai que isto pede vodka. Mas sou posse, são três putas a dançar. Mandam-se uma lá pro último andar. Ai que isto é tão feio, aos 20 e poucos anos, muitos animais a não deitar parar. Querias meter só para meteres mais, e querias meter só para ter. Diz-me que és capaz, mostra que és capaz. Toda esta tesão às tantas não sabe o que faz. Diz-me que és capaz, toda esta tesão às tantas não. A pedra na mão e a testa a aquecer. Isso lhe disse uma vez foi demais. Calam-se as vozes que isto pede volta. Soltam-se as putas e a revolta está de volta. Querias meter só porque sim. Aqui está tão feio aos 20 e poucos anos. Muitos animais ainda hão de cá voltar. Finges-te de louco e o que fizeste é pouco. Drogaste-me todo outra vez. Querias meter só para meteres mais, e querias meter só para ter. Diz-me que és capaz, mostra que és capaz. Toda esta tesão às tantas não sabe o que faz. Diz-me que és capaz, toda esta tesão às tantas. Toda esta tesão às tantas. Toda esta tesão às tantas não.